descanso, sem paz e sem luz. Já no caso da vida chorando, precisava do amor de Jesus. Sou feliz, pois achei caminho que a ditosa morada conduz. Sou feliz porque tenho comigo o inefável amor de Jesus. Perdido aos cuidados do Mestre me pôs, e por este caminho florido me encontrei com o amor de Jesus. Sou feliz porque achei o caminho que a ditosa morada conduz. Sou feliz porque tenho comigo o inefável amor de Jesus. Glória e de luz, minha vida fiel vou levando no poder e no amor de Jesus. Sou feliz, pois achei o caminho que a ditosa morada conduz. Sou feliz porque tenho amigo o inefável.